é um desespero, o dia inteiro. Calculo meu próprio erro. Não sou criminoso, mas meu andar é sempre ligeiro. Ser pecaminoso é penoso, andar o dia inteiro. Sempre vagando, como uma alma penada. Mas não vão achando que eu não tenho pena de nada. Mente manchada, mas com rima temporal. Rima gravada não se apaga mesmo que faça um temporal. Rima pesada estoura os grilhões mentais dos que vivem clausurados, que nem animais. Maldita paranoia, eu não tenho mais paz. Desconfio da mulher ali atrás e do rapaz. Sou controlado pela mente, órgão inteligente. Virou alien bem na minha frente. Será que vai chamar mais gente? Eu que tô doente, o pensamento é diferente. Classificado como contundente, cada verso escrito é como se fosse um soco no dente. Então pegue uma cadeira e sente. Essa é a primeira parte de um relato de um doente. Me contar vai valer. Mundo mais perto conspirando contra mim. Perdido, não sei ao certo qual será o meu fim. Oculto como um aponariá. A cada voz que escuto sonoriza-se um olhar. Cuidado ao me cumprimentar. Fisicamente tô aqui, mas a mente em outro lugar. Ódio eterno é difícil não se alterar. Vivo no chão interno que não consigo escapar. Cada buzina sobe adrenalina. Caminho pro mundo incerto do outro lado da esquina. Sensação que nunca termina. Atento às pedras portuguesas que podem conter minas. Será que eu sou uma benção apenas minha sina? Essa barata é alienígena, então eu piso em cima. Um homem de branco notou a minha audácia. Se ele virou espanco, minha cura não acha em farmácia. Braços pesados, não consigo me mover. Desnorteado, fica difícil até de ver. Pressão é grande, tô saindo da atmosfera. E o relato paranoico aqui ele se encerra. Me contar vai valer. Desculpe te manter esperando. Fico feliz em ver que todos vieram.